O Corvo Branco, texto literario de Álvaro Cunqueiro. Este corvo branco viuse no Valedouro hai alguns anos, na parroquia de Budián. Todos os da parroquia o viron, menos o crego, que andaba primeiro burlento, pero despois, havendo tantas testes, enrabixaba cando lhe vinham com a nova de que se vira o corvo branco em tal terra. O corvo branco não era branco como a neve, que era meio amarelo, e andava pelas sementeiras e fugiam-lhe os outros corvos. Os senhoritos da Ferreira do Valadouro, que sempre os houve ali com escopeta, saíram a caçá-lo, pero não lhe acertaram. Há gente que diz que o corvo não era tal corvo, senão um tal pousada de jardim prestamista. Uns desconhecidos entraram na sua casa uma noite e queimaram todos os papéis e recibos que atoparam. Não levaram uma peseta. Comeram e beberam, isso sim. Ao dia seguinte, o pousada morreu. Dixo-se que um dos que queimaram os papéis fora um cura de perto de Viveiro, é que o fiz por caridade. A gente do país começou a decatar-se de que o corvo branco se via a carão das casas onde lhe deviam quartos ao pousada. Um xastre chamado Pressas mandou dizer uma missa pela alma do pousada e o corvo partiu e não volveu a ser visto. Não berrava como os outros corvos, disse-me um de Muras. Eu não ouvim, por os que ouviram imitavam-no muito bem. Vinde, vinde, chamaria pelos quartos que tinha estrados por aí. Alô, os quartos ouvem. Ouvir ouvirão ou não, o caso é que entenderam.